Afro Band. Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Come agora, sua máquina tá telepixel. É só, eu tenho uma habilidade chamada protolemúrica, que como o lemuri, é aquele bichinho tão carinhoso, tão queridinho, né? Ele salta de galhos em galhos, assim. Ele, por exemplo, é meio arriscado porque os galhos são espinhosos, né? Então, a habilidade dele é se concentrar no próximo, sempre. Daí, ele, não é que ele não sente a dor, mas que ele coloca a dor em segundo plano, sei lá. Bom, eu sou o Tuizo. E eu sou a voz. A voz, simplesmente a voz, né? E infelizmente estamos chegando no terceiro bloco do programa, que é o último bloco. A gente sempre fala que a gente gosta muito de fazer o programa e que o tempo passa rápido aqui. Na verdade, não é bem o último bloco, porque nessa semana a gente está estreando o nosso quarto bloco, que é o bonus track, que só vai para a internet, infelizmente. Então, se você tem curiosidade de saber o que acontece no quarto bloco, você vai ter que acessar a internet no Facebook, na nossa página. Eu vi o que temos a dizer nesse quarto bloco. Já que a gente fala muito no terceiro bloco, a gente já tentou cortar pelas raízes, assim, mas não tem jeito, né? A gente sempre se empolga e uma coisa puxa outra coisa puxa uma. E é com essas coisas que a gente acaba conseguindo comunicar com o ouvinte, a gente procura dar dicas para os ouvintes. E a dica que a gente dá é para essa semana, por exemplo, é de sexta-feira, pra quem gosta de Nando Reis, né? Vai ter um tributo ao Nando Reis lá no CDA. Todo mundo já sabe onde fica o CDA, espero. Na Avenida Champagnat. E sábado, show do Matanza. Matanza cover no CDA também. Às 22 horas. Matanza é meio bom, assim, pra descontar a raiva e tal. Pra quem gosta, é um prato cheio, enfim. E é no terceiro bloco também que a gente fez, a semana passada, uma promoção, né? Pra quem se lembra, a gente fez um especial Gus Van Sant, diretor de cinema, e inventou de sortear um filme em AVI. Já tem algumas pessoas lá que entraram na página e deixaram sua frase, mas se você ainda não faz parte da promoção, é só entrar na página do Lixeirinha no Facebook, que é www.facebook.com/lixeirinha, curtir a página, essa é a primeira etapa, e a segunda etapa é você deixar uma frase em qualquer lugar com a palavra inquietos na frase. E a gente vai escolher o mais criativo, já tem gente participando, enfim. Como, né? Hoje também faz aniversário da morte do Franz Liszt. Franz Liszt. E quinta-feira passada, que eu não sei que dia que foi exatamente quinta-feira passada. Você sabe que dia que foi quinta-feira passada? Eu não faço a mínima ideia. Foi dia do escritor. Então o nosso tema de hoje vai ser Franz Liszt e literatura. Tem tudo a ver uma coisa com a outra também. E essa música que vocês estão ouvindo de fundo, Jack Kerouac, é uma música que o nosso querido Tuizo gosta muito, do Divine Comedy, que é The Book Lovers, né? É. E é uma música que fala de vários escritores, e foi a música que eu encontrei que mais fala, assim, de escritores. Então essa música que vocês estão ouvindo é essa música. É uma música muito boa, muito bonita. Exclusividade aqui do programa Lixeirinha. Eu raramente mostro Divine Comedy, enfim. Mas eu estou mostrando. Não vou falar muito, porque... E no nosso bonus track, essa música vai rolar na íntegra. E eu choro, né? vai ter gente ouvindo o meu Divine Comedy. Não, não fica assim. Tá, tudo bem, tudo bem. Não fica assim. Enfim, o que é bom merece ser passado pra frente mesmo. E começando, então, com Liszt, né? Pois é, quem é Liszt, né? Eu confesso que eu não entendo nada de Liszt ou de música erudita. Quem entende aqui é o nosso querido Tuizo. Mas eu vou dar uma pincelada, uma pequena pincelada sobre a vida do homem Franz Liszt, porque o nosso querido Tuizo vai falar sobre o artista. Ah, quem me dera. O Liszt, ele é de 1811, né? Viveu 127 anos. E ele foi muito incentivado pelo pai dele, que se mudou de diversos lugares para diversos lugares, se demitiu, fez tudo o que podia para levar o seu filho a fazer as coisas como devia ser, assim, tipo, a ser um grande pianista. É o famoso patrocínio, né? Nessas indas e vindas, o Liszt conheceu uma pessoa que ele não foi muito de se relacionar com mulheres, mas ele conheceu uma princesa que já era casada, apesar de ser separado, mas casado. Mas ela não era separada, então ele viveu um problema. O príncipe deu uma de liberar a parada, mas não liberou. Então eles tiveram que fugir. Fugiram. E viveram juntos forever. E morreram com uma distância aí de 8 meses. São, inclusive, por isso considerados um casal lendário. E o Liszt, tadinho, morreu em 1886. Ele teve um colapso cardíaco. Ele estava com pneumonia dupla, extremamente magro, contraiu cegueira parcial. Enfim, estava muito bad. E bateu as botas. É interessante, muito interessante a vida do Liszt. E você falou aí que ele fugiu com a princesa, é isso, né? É, com a sua amada imortal. É, então. Talvez isso se associe à sua referência direta a Fausto, né? Ele escreveu uma sinfonia inteira para Fausto, né? Fausto, para quem não sabe, é a obra de Goethe, um escritor do período romântico também. Liszt é um compositor húngaro do período romântico, talvez do penúltimo período romântico. Essa fuga em si, né, tem na obra Fausto, né? E no livro Fausto, isso está muito implícito na obra de Liszt, né? No Mephistovaltz, que é a valsa de Mephisto que a gente vai ouvir aqui de fundo, ou que a gente já está ouvindo, né? E se você quiser ouvir inteira, na íntegra, basta ouvir o quarto bloco, né? O bloco que a gente chamou de bonus track, que vai ter só ali na internet. Nessa obra, a valsa de Mephisto, a Margarida está se casando com Fausto, né? E na igreja, alguém está tocando violino de uma maneira arrebatadora, assim, e ele consegue hipnotizar todos os convidados e consegue hipnotizar, inclusive, o próprio Fausto, que está se casando com a Margarida. E quem está tocando violino é nada mais nada menos que Mephisto. E para quem não sabe, Mephisto é nada mais nada menos que o demônio em si, o diabo, sim, o tinhoso, a voz. Sou eu. Eu tava lá. Então, e o que acontece? Ele consegue hipnotizar todo mundo, quebrando as cordas do violino, né? Arrebentando as cordas do violino e tocando aquela melodia hipnotizante. E foge com a Margarida, né? Que interessante. E o Mephisto, no caso, é o demônio fugindo com a Margarida, sim, né? Exato, exato. Dizem que Liszt tinha uma urgência em continuar o que o Paganini deixou como pacto com o demônio, né? Então ele continuaria um pacto com o demônio ali. E é interessante que nessa obra a gente ouve no começo da obra, até mais ou menos quase no meio, o piano, né, simulando o violino, tudo em quintas, né? Pra quem toca sabe que o violino é afinado em quintas e tudo mais. E ele tá simulando no piano isso, e a música tá intensa, né? Tá retratando esse momento, né? Tá transmitindo esse momento do casamento. E depois ela fica toda reflexiva. Por ter visto lá que o casamento, essa coisa dele ter fugido com a princesa foi um escândalo e etc. Essa coisa me remeteu bastante a esse lance do demônio fugindo com a, né? Como se ele, no caso, fosse esse demônio, assim. Ah, sim, sim, sim. Essa valsa, em 2005, eu tentei me aventurar um pouco. O que eu ia dizer, aliás, é que, tipo, a relação que eu tenho com Liszt é essa relação de íntima, né? De me aproximar do Liszt, tocando ou né, tentando tocar os estudos de Liszt no piano. E lá em 2005 eu me aventurei, quando eu estava muito devotado em Blombos, que isso é uma longa história. A voz de Mephisto foi, pra mim, tipo, ela literalmente me fisgava como um anzol, assim, e no fim eu acabei desistindo da música por algum tempo e depois eu fui exorcizado de todos esses... essas fantasmagorias que me assombravam, e isso não vem ao caso agora porque a gente tá falando de Liszt, não tá falando de mim. Né? Liszt também, toda vez que eu penso em Liszt, eu penso em Rachmaninoff, porque foram dois dos, talvez, dos pianistas mais virtuosos, no bom sentido, porque eu sei que tem gente que não gosta muito dessa palavra virtuoso, né? Eu, por exemplo. Mas essa palavra é muito utilizada mesmo para definir, né, o Liszt. Não definir, mas para falar sobre ele, assim, do virtuosismo e tal. Sim, porque até o leigo que ouve aquilo vai achar que tem 3, 4 pianos sendo tocado ao mesmo tempo, quando a mão do Liszt era gigantesca. Tem altas histórias do Liszt com... tipo, ele era amigo, muito amigo do Chopin, né? E eles estavam juntos, assim, em 2 pianos. O Chopin ia lá e fazia... tocava uma coisa lá. E o Liszt ia lá e imitava idêntico aquilo. Depois o Chopin fazia de novo. O Liszt ia lá e imitava. O Chopin tocava, o Liszt imitava. Aí, os dois juntos, né? Aí o Chopin fez um negócio lá e de repente eu acho que deu uma dissonância e surgiu uma nota ali que não tinha até então. O Liszt fez a mesma coisa e não sabia de onde saiu aquela nota e as duas mãos dele estavam ocupadas, né? Mãos gigantescas, diga-se. E ele foi com o nariz lá no meio, nariz gigantesco, diga-se também, né? Mas isso são histórias de boteco de sexta categoria. Aqui. Exatamente. E era isso, minha contribuição para Liszt. A gente ouviu aqui, a gente tá ouvindo... provavelmente a valsa de Mephisto. Ah, e uma outra coisa também. Você falou da morte dele. É só um adendo. Uhum. Da morte dele. Ele morreu... tipo... ele estava muito na última semana de vida dele. Ele morreu na cama, né? E ele estava muito agressivo. Diziam que ele agredia as pessoas próximas a ele ali. E eu atribuo isso à devoção, eu acho, talvez, a toda a inspiração, né? Porque não é fácil carregar toda essa inspiração, é um peso no fim, né? Eu acho que todo grande artista enlouquece em algum nível. Porque a violência sempre esteve presente na obra do Liszt, né? Violência no bom sentido também. Dia 25 de julho. Foi dia do escritor e a minha relação com a literatura é muito forte, sempre foi, desde criança, assim, então eu não poderia deixar passar. E assim, eu queria dizer, antes de mais nada, é com bons sentimentos que se faz literatura ruim. Esse é um recado para o Paulo Coelho. E a primeira música que eu escolho pra gente ouvir é Wave, da Patti Smith. O disco Wave, como um todo, é uma homenagem a Virginia Woolf. A Patti Smith gosta tanto da escritora que já fotografou e visitou todos os lugares onde ela passou, onde ela viveu, inclusive o Rio, onde ela se suicidou e tudo mais. Tem um vídeo que a Patti Smith lê trechos de As Ondas, né, que é The Waves, né, o livro, que foi o que inspirou o disco, obviamente. E a gente vai postar esse vídeo da Patti Smith lendo esse trechinho na página do Lixeirinha. Eu, sinceramente, me emocionei vendo isso. Porque, né, ver um ídolo falando de outro ídolo é meio demais pro meu coraçãozinho. Tipo, nossos ídolos nunca nos decepcionam, nunca, né? Jamais. Essa frase é da voz. Minha voz fala essas coisas. Da sua voz da interior. Voz. Sua besta interior. E tem também uma animação que é uma interpretação do livro, que a gente também vai deixar na página do Lixeirinha para vocês conferirem. A Virginia Woolf viveu entre 25 de janeiro de 1882 até 28 de março de 1941. Viveu 59 anos e é capricorniana, olha só. A voz também é. É, e ela é conhecida como uma das figuras mais proeminentes do modernismo. É uma escritora também feminista, publicava em colunas de revistas e tal. E ela tem histórias incríveis e transgressoras. Virginia era bissexual, tinha crises fortes de depressão, e uma delas, a mais forte delas, ela vestiu um casaco, colocou pedras nos bolsos e entrou dentro do Rio Alze e se suicidou lá. E algumas palavras do livro As Ondas, da Virginia Woolf, para vocês, abre aspas. Por isso odeio espelhos que me revelam meu verdadeiro rosto. Sozinha, muitas vezes me orgulho do nada. Preciso firmar meu pé fortemente, senão caio do limite do mundo para dentro do nada. Preciso bater minha mão contra uma porta rija para me chamar de regresso em meu corpo. A segunda faixa que eu escolhi, e não deixando de dizer que eu amo de paixão a Virginia Woolf, senão não teria escolhido. Né? A segunda faixa que eu escolhi é o Lou Reed, que eu também amo, com Vanishing Act. O disco The Raven é um disco de 2003 em homenagem ao Edgar Allan Poe, com participações de várias gentes, inclusive do David Bowie. O Lou Reed também é tão fanático pelo escritor que disponibilizou trechos de suas obras declamadas por um ator em seu site e produziu também um musical baseado na obra do cara. O Poe viveu de 19 de janeiro de 1809, também capricorniano, meu Deus, a 7 de outubro de 1849. O coitado perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu todo mundo. Foi o primeiro escritor americano a escrever contos. É a ele creditado a ficção policial. Ele tem grande responsabilidade na ascensão da ficção científica. E é famoso por seus escritos macabros e sombrios e influenciou gente pra caralho e a arte em geral, né? Uhum. E como ele tentou ganhar a vida só escrevendo, ele foi um fudido, né, gente? E não se sabe muito por que o cidadão morreu. Tem um monte de especulação, desde suicídio, doença, não se sabe por que ele morreu. Ele viveu 40 anos. E da Ronda Fantástica a Serpente. Quero também deixar aqui só a citação da faixa Navio Negreiro, interpretado pelo Caetano Veloso e a Maria Bethânia, do Castro Alves, que viveu só 24 anos, morreu de tuberculose. Ele é baiano, né? Conhecido como poeta dos escravos, por sempre ter combatido a escravidão. Eu escolhi para poder representar a nossa nação, entendeu? Patriotismo já e etc e tal. Mas voltando ao texto do Corvo, que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, que vocês conheçam, e que vocês leiam um pouco, porque é maravilhoso. E eu sei que você morre de ciúmes daquela trilha que tava começando, mas nós gostaremos. Eu achei um videozinho no YouTube que tem a música com as fotinhos de todos os caras que ele vai falando, assim. Então eu vou postar na página do Lixeirinha, mesmo você sendo contra. Tudo bem, tudo bem. Divine Comedy pra mim é um tesouro ali que tá guardado na minha última gaveta. Né? Eu gostaria de dizer que, assim, eu escrevo e tal, mas eu não escrevo nada e tudo. Ela escreve, mas sim. Eu gostaria muito de conhecer, se vocês têm blog, se vocês têm livros, se vocês têm qualquer coisa. Pode divulgar teu blog aqui? Não. Eu gostaria muito de conhecer, assim, então, sabe, deixem na página, porque eu gostaria muito mesmo, é muito sincero isso que eu tô dizendo. Eu gostaria muito de conhecer as coisas que vocês escrevem, se vocês escrevem, óbvio. E é com isso que a gente finaliza o programa de hoje. Acho que a gente não precisa de mais nada, né, nesse programa. Cama, mesa e banho tá aqui, né? Fiquem à vontade no nosso banquete de coisas que a gente sempre oferece pra vocês. Lembrando que, tipo, não se esqueçam do tributo ao Nando Reis sexta-feira no CDA e do tributo ao Matanza sábado no CDA também. Uma ótima noite quarta-feira pra quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo pra quem é de domingo.